DJ Daniel. Calma, calma. Esse jeitinho tu me deixa maluco, safada. Não para, rebolando gostoso no tralho. Vem com calma, calma. Esse jeitinho tu me deixa maluco, safada. Não para, rebolando gostoso. Ela vem com o popô, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sente me chama de amor, oh, oh. Sente me chama de amor que eu gosto. Se apaixonou aqui no meu negócio. Entre as amiguinhas já documentado. Pique jogador, cara mais esperado. Baby, brisei nos seus detalhes. Você pela da mão miragem. Na cama nós dois é selvagem. Dois amantes da sacanagem. Baby, brisei nos seus detalhes. Você pela da mão miragem. Na cama nós dois é selvagem. Dois amantes da sacanagem. Calma, calma. Desse jeitinho tu me deixa maluco, safada. Não para, rebolando gostoso no tralho. Vem com calma, calma. Desse jeitinho tu me deixa maluco, safada. Não para, rebolando gostoso. Ela vem com o popô, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sente me chama de amor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sente me chama de amor que eu gosto. Se apaixonou aqui no meu negócio. Entre as amiguinhas já documentado. Pique jogador, cara mais esperado. Baby, brisei nos seus detalhes. Você pela da mão miragem. Na cama nós dois é selvagem. Dois amantes da sacanagem. Baby, brisei nos seus detalhes. Você pela da mão miragem. Na cama nós dois é selvagem. Dois amantes da sacanagem. Calma.